Ah, Romeu Serra Oscar Vitor, vetoração para 50 metros. Esquerda, proa 030, desça nessa proa para 2000. Tem como limite localizador na velocidade 250 nós, número 4 para pouso. Serra Oscar Vitor. Esquerda 030, descendo para 2000, limitado do 1. 1164, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, número 64. Chame controle frequência 120 décima 8. 120 décima 8, Lima de uma forma, grato. Está agora 51 milhas afastado do Salvador. Go 1256, Piantec Center, frequency 12685. This is the center 12685, go 1256, thank you, salam. Até a saída do 43 vai se informar. O azul 27 no 4. Boa tarde, Papa Papai, Papa Serra, Torre. Boa tarde, senhor. Ainda no posto do localizador, após a passagem do externo, modifica e, se possível, uma base pela direita, 97. Poderia confirmar o vento? O vento 1-0-0 graus, 1-4 nós, chame para o cancelamento do plano instrumento. O Ed Papa Serra. Papa Serra. Sim, ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, antes com nós aqui, obrigado, por favor. Todos estão cientes, vai ver o nosso vídeo. Pela direita, reporte na base baixado e travado, leve para a terra. Papa Serra, reportará baixado e travado. 129 autorizado o cruzamento da pista 9028. 129 autorizado o cruzamento. Torre Salvador, boa tarde, o azul 2714, para São Paulo, espera da 10. Sal, voo Mari, chegada Mari, pista 10015. 10274. Passei a regra do base para final do 17, baixar de trabalho. É, Papa Serra, pouso autorizado, pista 97, vento 080 graus, 129. Papa Serra. O caso cruzou, está ingressando na alta. 129, chame antes da Taxui Juliette. Camarada, Juliette, se puder. 1, 2, 3794, reautorizado, alinhar e decolar, pista no 0, 090 graus, 121. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, 0097, 090. Direita 080, autorizado, pista no 29 autorizado, ingresso taxi Juliette, ponto Ônio Grande Pátio, reporte novamente no ponto espera. Reportaram no ponto espera. Precisa para alguma relação, está 3560? 220. É 200 para 220, está 3560. Ocorro número 64, localizador, confere? Confere, número 64. Em aproximação, cheque o trem 219895, 1194. 2895, 1194, obrigado, seu amor. Obrigado. Autorizado, 180, reporte de branco. Alô, tá Juliette Serra, no mil pés, 50 quilos, plataforma, decola pista 17, primeira curva direita, controle Salvador 1208. Senhora 5570. Cessa para 2000. Cessa 2000, se considera 5000 de taxa. Zero da restrição. Cessa 2063. Está bem? 0244, acionamento táxi, foi 1-8, senhora 5. Ador, muito. Boa tarde, o gol 1164, passou bastante da Serra, agora baixado o salário. Zero, autorizou 1-7, decola pistão no 0, curva direita, arbor, eleva, controle Salvador 208, transponder 5054. Chama 321 no cotejamento correto, chama pronto. Chama pronto. Gente, complete aproximação, chega o trem, torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, grato. Aguarde autorização de pouso. Excelência Vitor, se autorizado, prossegue para pouso na 197 com a base pela direita. 360 autorizado, alter 9857, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda Irumi, controle Salvador 208, transponder 5040. Uma vez só com o transformer? 0, 4, 0. Correto, sim, pronto. Papapá, Lima Fox, chame Recife, 25, bora. Chame 142, Recife autorizado. 350, 3117, decola pista 10. Primeira curva esquerda, Tuca, Jama, Aracaju. Controle Salvador, 1208, transponder 5045. Autorizado, Recife, Jama, Aracaju. Controle 1208, 3045, para 5045. Chamei um contato correto, autorizado, puxa, Chimitaxi. Autorizado, Chimitaxi. 2714, direto Barreiras. Direto Barreiras, azul 2714. Voltar, no 64, no solo 30, direito, no 21, décimo 1, no solo. 21, agora 64. Sierra, Oscar Vito, pouso autorizado, pista 97, verso 090 graus, 129. Autorizado, pouso na 97, Sierra, Oscar Vito, de base de tração. Salvador, João 964, boa tarde. Golão 164, Alfa, mantenha a posição da Juliette. Corrigir, mantenha a posição na presente posição, antes das viaturas, ali próximo a Cueco. Tá, eu entendi que é pra manter a posição na presente, é isso? Afirmo. Ok, mantendo a posição, vou manter a posição. Pode prosseguir o táxi, tem um follow-me logo à frente, um balizador, próximo táxi do Eco, sigo mesmo. Tá, certo. Então prossegue o táxi, próximo táxi do Eco, vai seguir o follow-me igual o número 64. Número 4, mantém a posição de táxi do Juliette. É, vai manter a posição de Juliette, o número 64. Estacionamento 3, vamos, estacionamento 03. Estacionamento 3, número 5, portão 3, autorizado, chame táxi. Pronto, táxi. Decolador 32, chame controle, frequência 120, décima 8. 208, rumba 29. Olha, rumba 29. Rumba 29 é o controle, está em contato, radar prossiga como autorizado. Rumba 29, prosseguindo conforme autorizado. Esse é o nosso cavito no solo 32, confirmando a aerostar. Autorizado 180, reposte livrando. Estacionar 6326, boa. 60 interceptor, 8 milhas agora para o externo. No localizador, 3560. Ok, complete participação, chefe trem, torre 11895, os nossos agradecimentos, até uma próxima oportunidade. 23895, obrigado, bom trabalho, até a próxima, 35, mesa. Torre Salvador, muito boa tarde, ao tanto, 3560 no localizador. 3560, boa tarde, continue a aproximação, reporte externo, baixado travado. Reporte externo, baixado travado, 3560. Frequência livre na, no parte da aerostar, se é autorista. No táxi, hoje é 6315 com 67, 5 horas, da Leão. Autorizado, 6315 à direita, vê táxi seguinte, ponto de esquerda na 0, torre 11895, que é legal na 095. 295.063. Táxi autorizado, chame na hotel para o cruzamento da pista, o Comando 22. Para o Comando 22. Para o táxi 6142. Confirme BAB, alternativa e autonomia. Eu dei 141. Alternativa e autonomia. Autonomia Paranacopia, alternativa. Salvador. Realizar táxi, trem, chamei 142, pode que falta aqui o Índia, ponto de estrada na 02, 1895 e negar na 095. Autorizado, chame táxi. Zero passado externo, baixar travado. 03560, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização para 3560. Oi, boa tarde, hoje é 6315, quanto será a foto? Seguinte, hoje não é 6315, mantém a posição. Mantém. Chané 6326, no solo 36, libero à direita, 121, verso 11, no solo Salvador. 121, obrigado. Papai! 560, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 0095. Gente, autorizado, pouso, pista 10, 3560. Yes! Azul 27 na 4, é o 4 ele. Na escuta, azul na 7 no 4. Segundo informação de Recife, tem um tráfego em sentido contrário, eu acredito que seja o 27 no 5 da sua companhia. Ele, segundo Recife, vem no nível 170. O senhor está subindo para o 160 e haverá um cruzamento entre o senhor e o outro tráfego da companhia. Logo, o senhor vai curvar a esquerda e vai voar o VATAP, o azul 27 na 4. Ok, aguardando então com o vai ser pro de batata, o azul 27 no 7. Ou o azul 27 no 4. Poderia chegar um pouco mais à frente para possibilitar a entrada do gol no portão do grande pátio? Portão 2? Tem mais risco, não tem problema nenhum. Lá em entrar. Ok, muito grato. Não fui. Quando o gol deu fundo dos dois, mantém a posição. Deixa eu botar a posição. Fala tudo. 6315, autorizado a alinhar e manter pichão zero. Ali eu matei, 6315. Dois, autorizado, cruzamento da pista 9022. Tem que cruzar, 22, pode entrar. Romeu, hotel Juliette, é autorizado ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Ei. Ok, então, descendo curva esquerda para o de batata, o azul 27 no 4. Positivo. Conforme eu lhe informei, a aeronave da companhia está em sentido contrário, no 170. Eu não tenho ali na tela, eu estou cumprindo apenas a instrução do centro de controle de área. Sem problema, azul 27 no 4. 6315, decolagem autorizada, pista 90, 090 graus, 129. Sim, decolagem, 6315. Chené 6142, autorizado, alinhar e manter, pista 90. Alinhar e manter, 6142. Azul 27 no 4. Na escuta, azul 27 no 4. Estou passando agora 125 para 160, voando VATAP e afastado de Salvador, 29 milhas. Como eu não tenho tráfego de sentido contrário na tela e estou cumprindo a instrução de Recife, o senhor vai chamar agora 1288 e boa viagem. Gente, o Pronto de VATAP vai chamar Recife 288, azul 27 no 4. Obrigado, com serviço. Boa. 5, decolado aos 40, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 108, obrigado. 7, prossiga visual, chame Paris, ajuste no 015. Vista pelo Delta, está avisado no lote. Vista pelo Delta, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, graças, senhor, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, Oxenor 63-1-5, decolou na sua escuta. Oxenor 63-1-5, é o controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, leva, leva a marcha. Após 2000, leva, ótimo, 63-1-5. 3154, descida para 2000 pés e LS autorizando. 2000 autorizando LS, 3154. Para o meu hotel Juliette Serra, decolado aos 41. Ingresso corredor axé, chame o controle, frequência 120-18. Bom voo. Abraço, 120-18, após o Juliette Serra. Rodel, solicita modificação da presente, pouso na 17. Confirmando, o senhor está cancelando o plano de instrumento? Afirma, Matheus do céu, vê se eu dava. Cancela o plano de instrumento aos 41, efetue base pela direita, reporte na base, baixado, travado. Papatango, Vitor, aquilo delta. Bota lá, senhor, vê se eu dava. Oxané 61142, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 00 graus, 129. Eu decolagem, 142, 122 autorizado, ingresso, taxi Juliette, contorno, grande pátio, reporte novamente no ponto de espera. Juliette, contornado grande pátio, reportaremos sua espera. Mandou. Então, 3560, ingresso Juliette, setão 4. Então, direção de economia copiou? Corrigindo, direção de economia das cópias. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3560. Confirmando, estou trazendo a mesma cópia? Correção, azul 4065, Campinas, 320 autorizado. Autorizou 1-0, decola pista 1-0. Primeira curva direita, Gradael, Leda, Motiva, controle de Salvador 1-0-8, transfonda 5066. O 964 é o controle, vamos encurtar a trajetória? Vamos, vou direto para o dono, autorizado, falando que ele é contato continuado. Ah, isso não é mais novidade para a gente, essa perda de contato não, viu, Gol 964. O senhor vai ajustar agora no 095, vai descer para 4000 e voar direto para o dono para aproximação ILS. Nenhuma espera prevista. 1015, 4000, pro de dono, 964. Aí sim. Boa tarde, 6142. Senhor 6142, esse é o controle de Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições, voe direto, Jambo. Jambo, sem restrições, 6142, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 00 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 0015. Sentire, decolagem iniciada. Localizador 3154. 3154, localizador e aproximação, reduz a checa trecha de torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 1895, muito obrigado pelo excelente serviço, amigo. Um grande abraço. Aguarde, poxa. Vou solicitar. 2-2, decolado aos 4-5, chamei o controle, frequência 120-18, boa viagem. 208, bom serviço, Bill. Cruza 1200, perfil da El. 22-2 é o controle, contato radar estabelecido, após 2.000 pés, curva direita, voa Leda, Leda bate, batalha. 10, 100, 100, 0 graus, 109. Eu reposto, 3154. Campinas, alternativa? Sou 313, parte principal, taxo Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar 0015. Seja novando ao controle, acione identificação, Rui Mari, chegada a Mari, ajuste no 015, quando pronto, descer para 5.000. Seja novando ao contato, radar estabelecido, 60 milhas afastado, altitude 5.000 autorizado, para mim. Eu acho que é uniforme, esse uniforme tem condição de voar na proa 080 em voo visual. Afirmativo. Eu na proa 80 em condições visuais. 80. Na verdade, o único de minha equipe de solo, assim que a voz vai passar a retaguarda, puxa a autoridade de atividade. Tem problema, a gente solicita de novo, tá de frente. Seu Juliette Serra, livra a zona de controle, frequência livre. Boa tarde, está 3154, livra. 3154, Alfa Juliette, posição 05, autorizado. Alfa Juliette, 05, autorizado. Luciano 642, chame Recife, frequência 12685, campo. 10, 21, 10 graus, 149. Então, aeronave da Avianca, Roxané, eu preciso que o senhor faça uma ponte, é possível? O voo é 6142, peça que essa aeronave. Essa para essa aeronave chamar Recife 12685, eu agradeço prioradamente. É, poderia confirmar o pedido do senhor para o 6142? O senhor do 6142, está ouvindo, por favor? Afirmativo, senhor, alto e claro. Senhor Recife 12685. Positivo, Recife 12685, obrigado, até a volta. Alfa 29, muito grato, a aeronave já respondeu ao pedido ansioso desse controle. Salvador 208, transponder 0132. direto bote pro Condor. Gol 964, desça para 2500. 2500, gol 964. Cinquentão para B04, estacionamento táxi 218, zona 5. Que eu acho que ele fala, eu vou visual na proa 070. 070, isso. 2067, Ilhéus autorizado, 240, Golfo 677. Decola pistão a zero, primeira curva direita, saída da Elsa, missão coral. Controle Salvador 108, transponder 5076. 2470, Golfo 677, decola, curva direita, saída da Elsa, missão coral. 308 é o controle, a senhora 5076, gol 2097. Fazendo o cachorro e pronto, puxa. Chama. Condor 22, o ano mote, vai chame Recife, frequência 1251. 1251, tem alternativa? 1251, 13395, 1288, 1260, câmbio. Câmbio, obrigado, bom serviço. Salvador, tá 3-1-3, boa tarde. 3-1-3, controle, boa tarde. Contato radar após 2000, Leda. Leda Batman. Ei, após 2000, Leda Batman, 3-1-3. 1-9-6-6, controle, direto Duna 4015, certo? Direto Duna 1015, para 4015. Whisky, Oscar, uniforme, desça para 1000 pés. Meu som, uniforme. Meia, 3-2. 3 horas, Goiânia, 7. Tá pra ver? 1-2. Gente, a câmera 321, pode principal, Taxi do Índia, ponto de espera da 0 Torre, 1-8, decimal 9-5, QNH 1-0 no 5. Obrigado pela colaboração, bom trabalho. Você também. Gol 1964, para sua informação, tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo nordeste, aeronave de pequeno porte em voo visual, mantendo 1000 pés, câmbio. Pode prosseguir para 2000, 94. Autorizado 2000, autorizado também a aproximação ILS, 964. Autorizado ILS, 2000, 94. O Whisky Oscar Fala está mantendo a proa 070, fins afastar-se do localizador devido à aproximação a instrumentos de tráfego. Cadê? Informa, mandando a proa 70. Salvador 9, Salvador. Comandor 9, estão agora 7 milhas para a ponte, serviço já está terminado, nossos agradecimentos. Chegará a Cajun 203 e boa viagem. Romeu 90, eu acho que o Whisky, após a base da Rosa de Aratu, prosseguirá para a rotatória. Após a base de Aratu, seguirá para a rotatória, o 9 graus sul. Tiete, 5 mil pés, Romeu. Eu acho que o uniforme era certo, 1755, no máximo 3 minutos nessa prova. Perfeito. 1964, 3 meses sobre externo. Localizador, confere. Confere seu visual. Gente, checa o trem Torre 1-1-8-9-5, 1964. Checado, obrigado, boa tarde. Boa. Condição de alinhar e decolar sem parar. Observador, voo 964, boa tarde. Boa tarde, voo 964, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 149, ajuste de altímetro 10, 95. Autorizado, pouso 910, voo 964. Salvador, voo 984, não, mais boa tarde. Aracaju, pronto? 1-8-4, autorizado Aracaju, 230, Golfo 677, você fala pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jamaracaju, controle Salvador 208, transposto 5-1, 1-1. Filhas, o senhor está autorizado a curvar à direita e voar para a rotatória, chamando a torre da frequência de 11895 para instruções. Boa tarde, até a próxima. Obrigado. Controle Salvador, 9 graus suíço na torre da rotatória 11500. Gente, aguarde transferência de comunicações. Já avisou com o voo nacional, vai reduzir para lá. Renovando, está passando 8 para 5 mil, para sua informação, tráfego na posição de 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, aeronave da Gol, passando lá de 400 para 4 mil. Informação para o Eco Índio Novo. Autorizado o pouso por 994. Autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 149, ajuste ótimo, 109. Autorizado pouso, 109. Para chamar a torre 11895 e solicite instruções, câmbio. Vá para a rotatória, chamar a torre 11895 ou 9 graus. Controle Salvador, azul 4462, que é a sua mais. Rio 4462, Salvador, avisa para 6000, direto Duna para aproximação ILS com 250 mais na velocidade, ajuste no 015, câmbio. Direto Duna, 5000, batendo com 10 pé. Tchau. Tchau da RMA, número 2 para pouso, 9 graus. Tchau, companheiro. Mono 966, desça para 2 mil. Para 2 mil pés, com 1-9-6-6. Vitor José, confirma a notificação. 3193, chama Recife, 251. 251, 3193. 9, divide táxi à direita, chame o solo Salvador, frequência 121, décimo 1. 221, com solo Salvador, bora na minha casa. Solo Salvador, boa tarde, vou na nossa irmã, fica livre, táxi, foco, troca. Bom, 964, táxi de alta, mantenha a posição em Select 3 Echo. Alta, mantenha a posição Echo, vou dar nota 4. Whisky, Oscar Uniforme, no solo 00180, confirme bate. Ok, liga agora à esquerda na Quebec e aguarda para o cruzamento. 4600, à direita agora na Quebec. Prossiga na escuta, agora na frente. Informa que próximo ao ataque do Eco, irá seguir orientações de um balizador devido a reparo do pavimento. Apoie, chame antes do taxi de LED. A gente vai seguir o balizador, é isso? Afirmo, seguirá as orientações do balizador na próxima Taxiway Echo e após prosseguir no táxi, reporte antes da Juliette. Sim, vai seguir as orientações do balizador, reporte para antes da Juliette, quando 9:04. Tá botando o governo da Juliette, cota? Suba ao nível 360, sai da árvore, na edição elétrica. Ok, quando possível, eleva direto, por favor. Salvador Cairo, Uno Milpens, do colagem da Uno 7, curva direita via corredor a chefe. Responder 0160, controle 120, decimal 8. Direto, Elé. Muito grato. Carolina Juliette, correto para o CPAB? Chamamento antes de decolagem com a torre 118 decimal 95, ajuste na 095, um bom voo. Patango Vitor, Índia Juliette, São Salvador, boa tarde. Vitor, Índia Juliette, autorizado a acionar, reposto pronto para o táxi. Da Juliette, agora 964. 964, ingresso Juliette, posição 07. Juliette para 07, agora 964. Papa Romeo, November of Whisky, Whisky no solo 03, confirme o pátio destino. November of Whisky, autorizado backtrack, poste livre no pista. Zero, Uno 966, estabilizado LS, solo 0, tem a pista livre. Uno 962, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 8, 95, eu vou, Uno 966. Chamé 44, o azul 4462, reduza para 200 mais. Reduzir para 200, para 402. 66, ajuste 10, 15, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua, voa na 966. Tango Whisky, Oscar Uniforme, afirma autorizado, cruzamento da 1735, ao estacionar para que eu saia. Estado, pouso autorizado, pista 10. Vento 190 graus, 149. Livre pouso, pista 10, voo 1966. Voo 1966, corrigindo, vento 090 graus, 139. Sete, obrigado. Melhor, acho que eu esqueci. Delta Fox Flight, Lima Delta Alpha. Dois, para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 055. 055 vai interceptar o localizador. 4462, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 095. 3000 no 095. Tango Eco Delta Foxtrot, atento às três de turbulência do Boeing 737 que acabou de pousar, autorizado o decolar, pista 17, vento 090 graus, 149. Tango Eco Delta Foxtrot 62, reduza para 1970 nós. Esse é para 2 mil pés nessa cruz, está autorizado a interceptar. Atenção, 90. Passado, 90. Vitor Índia Juliette, autorizado, ingresso, pista no 7, aposte, aliado e pronto, cabeceira no 7. Confirma 219, 1966. Flow no 966, solo 121, décima 1. 211, obrigado. Quem é que ainda na zero? Sandy, voo no 966, livrou na foto trás. Oxalé 63, 21, eu chame Recife, 128, décima 8, alterne 126, décima 0. 88, alterna 60, obrigado, bom dia. Obrigado. Prata 08, obrigado. Doi o gol 966, negativo contato com o Paulo. 1-2-1-1. Tá chamando, vai tentar novamente. Tá na vida, não, preto. Azul 4065, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118-95, ajuste na 095, por favor. Ok, 18-95.0, obrigado. Solo gol 966, boa. Bom, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, atente ao balizador na próxima taxi Eco, reporte antes da Juliette. Atente Alfa, tem o balizador na Eco e guarda antes da Juliette, no 966. 7, após o externo, modelo de regra na base pela direita. É Cunha 9, tem condições de fazer base curta devido à Embraer da zona final? Afirmativo. É Cunha 9, reporte para o cancelamento. Essa mudança de regra no momento para efetuar base curta no 7, é Cunha 9. É Cunha 9, plano cancelado ao 09, curva à esquerda, base curta pela direita da pista no 7, reporte final. E o Duna, o modo também que foi o contato com o Sandro Recife, 2715. Mantenha quando tiver. Obrigado. Senhor Salvador, 2018. 2018, me serve de ajuda. Azul 4065, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus, 149. E 406, pode me decolar. 4, 4, 4, 0. Vitorino Juliette, tuba 1000 pés no corredor Axé, reporte através do farol da barra. 1000 pés Axé, reporte através do farol da barra. Gael Coral. Graças. Gol 1966, ao sol novamente. Prossiga. O portão é 1-0, ingresso Juliette no 0. Fique atento ao balizador farinha só no mesmo, devido à obra nas proximidades do portão. Tente Juliette pro 1-0 no máximo. O 4462 chame em torno 1-8, decimal 95. 18-95. 327 para cópia. Autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da 1-0, curva direita, subida da El Coral, após conforme a ordem do plano. Ultrassonde 5141, controle 120, decima 8. Autorizado 240, Ilhéus, decola da 1-0, primeira curva direita na da El Coral. Posso Coral direto, Ilhéus. Assuna 5141, controle 120, decima 8, 6327. Letra 17, procedimento correto, repassando para o busto de agressamento. Contra aí, letra 17. Milhas, avistando o baixado checado. Azul 4462, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informa Papa Alfa 34, pousando lá, pistão no 7. Azul 4065, decolada azul no 3, chame controle de Salvador no 20 da Simão 8. Boa tarde. Boa tarde, o azul 4065. 4065 da azul, contato radar na decolagem, suba nível 320, saída da El, transição módica. Marcelo, saída para o 320, 4065. Controle 4065, voltando. Confirme. É liberado a restrição dos 100, o 4065. Sim. Captou. Chalé 63 no 4, identifique e desça para o nível 0620, chegada Mari. Chalé Negativo, pro editado. Oi, direto Duna. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS, reporte estabilizado. 2015, seria possível aquela torre de cima? Caso tenha referências, 1.700 por 800. Tá visual, torre de cima, 1.700, 27 no 5. Direita, chame controle, solo 121, décima 1. 211, solo, azul 4472. Foxtrot, network for information, leave frequency. Direct Terra, prossiga. Salvo, Salvador Azul 4462, livrou na Delta. 4462 na Delta, atualizado. Alfa Juliette por 31. Alfa Juliette, portão 1-4-4-3-2. Então, 3567, cópia? Autorizado Brasília, nível 360. Decolada 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, via upper do 1-7. Transponder 5103, controle 120, decimal 80. Pushback saneamento no 06. 06, aguarde para o pushback do 06. Vai dar, 06. Cancelada a restrição de altitude na posição pelo. Entre 235, boa tarde. Identifique e desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, chegada bom. Passageiro 07, fazer o nome da companhia para passar a retaguarda, está autorizado a chamar táxi. Faz a passagem da aeronave da companhia, está autorizado a chamar para o táxi. 2207.